Musicão, hein? Abrindo com chave de ouro mais uma edição do Clube do Caipirão, Paixão e Saudade com Belmonte Amaraí. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. É o Clube do Caipirão defendendo a tradição para todo o Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. É verdade. Estamos aqui para trazer o melhor da nossa canção cabocla. Grandes sucessos que faz tempo que você não ouvia, hein? Tem mais moda no jeito, hein, Luquinha? Opa! É, vamos ouvir o Tordilho Negro, raridade de 1951, com Palmeira e Luizinho. Tenho paixão, que eu peguei numa breganha, que eu fiz com outro pinhão. Ainda não tava igualado, era meio redomão. Tá comigo há um ano e meio, tá gostoso ver o machão. Prendei no meio da testa o peitinho de um coração. Tem 6,5 de altura, ferrado a meio rompão. A crina é crespondeada, o rabo esbarra no chão. O andar é pura guinia, desmunhecador na mão. Tordilho é mestre no campo pra lidar com criação. Laço qualquer cuiabano e xinjo no tordilhão. Eu deixo o laço correr pra não queimar minha mão. E na primeira estirada o boi prancheia no chão. Na reta de quadra e meia, tordilho negro é um rojão. E ganha de cola e luz de qualquer cavalo bom. E pra tirar a diferença, eu fico à disposição. Quem quiser que me procure, eu moro lá no grotão. Tordilho Negro com Palmeira e Luizinho de 1951. É só aqui, caboclo. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Tem uma dupla bem antiga chamada Mandu e Julião. Esses dois caboclos nós vamos ouvir agora. A sorte de ter te encontrado. Se não te encontrasse, eu não teria sofrido e chorado. Cruel destino, ó quanta dor. Por mais que eu queira, eu não consigo esquecer este amor. Como é triste viver sem carinho neste mundo, nasci tão sozinho. Vou vivendo assim, até que você se lembre de mim. Vou vivendo assim, até que você se lembre de mim. que você se lembre de mim. Vou vivendo assim, até que você se lembre de mim. Grande sucesso de Mandu e Julião, Destino Cruel, modão assim é só aqui no programa. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. A intenção do nosso programa não é apenas tocar músicas do sertanejo caipira, mas também trazer informações que geralmente ficam de fora em outros programas do mesmo gênero. Com isso, contribuímos para o conhecimento da cultura e da tradição para as novas gerações. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Os hippies da música sertaneja Léo Canhoto e Robertinho vão cantar pra gente. É verdade. Eles que encararam o desejo de aproximar a música sertaneja aos ritmos jovens e fizeram uma grande revolução na nossa canção. Vamos ouvir Operário Brasileiro de 1974. Léo Canhoto e Robertinho, Operário Brasileiro, modão aqui no Clube do Caipirão. As raridades da música caipira, você só ouve aqui no Clube do Caipirão. No jeito, a dupla Coração do Brasil, Tonico e Tinoco. Essa é antiga, hein? É o primeiro grande sucesso de Tonico e Tinoco, de 1946. Música do Francisco Ribeiro e do Tonico. É a história do Chico Mineiro, toada histórica que a gente ouve agora. Cada vez que eu me lembro do amigo Chico Mineiro, das viagens que nós fazia, era ele meu companheiro. Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar, a lembrando daquele tempo que não mais vai de voltar. Apesar de eu ser patrão, eu tinha no coração o amigo Chico Mineiro, caboclo bom de seguido, na viola era delorido e era o peão dos boiadeiros. hoje porém com tristeza, recordando das proezas das nossas viagens, mocinho. Viajemos mais de 10 anos, vendendo boiada e comprando por esses rincão sem fim. Caboclo de nada temia, mas porém chegou um dia que Chico apartou-se de mim. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Foi eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Viajemos muitos dias pra chegar em Ouro Fino, aonde nós passemos a noite numa festa do divino. A festa tava tão boa, mas antes não tivesse ido, o Chico foi baleado por um homem desconhecido. Larguei de contra a boiada, mataram meu companheiro, acabou o som da viola, acabou seu Chico Mineiro. Depois daquela tragédia, fiquei mais aborrecido, não sabia da nossa amizade, porque nós dois éramos unidos. Quando vi seus documentos, me corta meu coração, sem saber que o Chico Mineiro era meu legítimo irmão. A primeira gravação de Chico Mineiro, a canção que salvou a dupla e consagrou para todo sempre. Chico Mineiro é o nome da canção, grande sucesso, clássico caipira com Tonico e Tinoco, a dupla Coração do Brasil. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. Fala, Zé. Ah, um intervalinho? Beleza, um intervalinho rapidinho, a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Diga sim à água da chuva. Usar a água coletada da chuva pode reduzir o consumo da água tratada até pela metade. Esta água pode ser utilizada em jardins, calçadas, veículos e tantas outras coisas. Proteja a vida, proteja o meio ambiente. Uma campanha Clube do Caipirão. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É É o Clube do Caipirão, transmitido pelas melhores e mais bem conceituadas emissoras de rádio do Brasil. Emissoras que acreditam em nosso projeto e hoje têm a credibilidade de defender os interesses do povo apaixonado pela cultura que tem, que é o nosso povão sertanejo. Clube do Caipirão é tradição caipira. Quando o sucesso é obtido, recordar é mais do que preciso, por isso tá no jeito uma mora de viola muito antiga, gravada pelo Pedro Bento e pelo Zé da Estrada, os mariates da música sertaneja, que no comecinho da carreira, ainda nos anos 60, introduziram os trajes e as canções rancheiras do estilo mexicano. Vamos ouvir de 1971 uma moda de viola, né Zé? Pedro Bento e Zé da Estrada, além dos grandes rancheiros e amantes da canção rancheira, também gravaram muita moda de viola e muito boa na interpretação. Vamos ouvir o Preto de Alma Branca. Oi, amigos. Aqui é o Pedro Bento. Aqui é o Zé da Estrada. Nós também estamos na programação dessa emissora. Fazenda da Liberdade, quando o coronel vivia, seus colonos empregados gozavam de regalia. Mas tudo que é bom se acaba, cada coisa tem seu dia. Foi numa tarde de maio, o coronel falecia. Um preto velho chorou na hora que o caixão saía. Era o peão mais antigo que na fazenda existia. Com a morte do coronel, seu filho ficou patrão, mas não herdou do seu pai aquele bom coração. Mandou chamar o preto velho e falou sem compaixão: vou mandar você embora, não tenho mais precisão. Preciso aqui gente nova pra tratar nas criação. Foi mais um golpe doído na vida desse cristão. No palanque da mangueira o preto veio e encostou. Ali de cabeça baixa seu passado relembrou. De quantos boi cuiabano nos seus braços já berrou. Quantos potos redomão sua chilena quebrou. Um estalo no portão, de repente ele escutou. Um pantaneiro furioso na mangueira penetrou. A filha do fazendeiro, sua prendinha querida, aquele anjo inocente brincava muito entretida. O preto saiu correndo com suas pernas enfraquecidas. Parou na frente do boi, quando ele deu a investida no chifre do pantaneiro, suas forças foi vencida. Pra salvar a sinhazinha, ele arriscou sua própria vida. O fazendeiro correndo cinco tiros disparou, derrubou o pantaneiro, mas nada disso adiantou. Abraçando o preto velho, o coitado ainda falou: mande benze a sinhazinha, do susto que ela levou. Eu preciso ir embora, minha hora já chegou. E o preto de arma branca deste mundo descansou. Preto de Alma Branca com Pedro Bento e Zé da Estrada de 1971. Clássico caipira modão é aqui no nosso programa, sou! Clube do Caipirão é a nossa história resumida em músicas. A Juju tá por ali, ô Juju, e o café, Juju? Uai, menino! Ah, já ajeitou? Beleza, vamos apreciar um café adoçado com rapadura que a Juju preparou ali. É verdade! Traz aqui, Juju. Isso, um golinho só. Aí, ó, vai derramar aqui, Juju. Olha só, quase que derrama, Su. Eu já fui desgostando, cara. Ô, doido. Faz assim. Tá joia, tá joia. Aqui, vamos devagarzinho, apreciando um café. Aqui tá quente, hein? Tá quente. Fez agora, Juju? Fez agora há pouco? Ô, beleza, hein? O cafezinho é bom demais. Vamos apreciando um café adoçado com rapadura, no estilo dos tropeiros, ouvindo Moreninha Brasileira, uma canção muito bonita gravada pela dupla Biá e Biazinho. É isso, Luquinha? É? Biá e Biazinho, uma versão do Palmeira e do Ted Vieira. Vamos ouvir. moças tão formosas, teus encantos, moreninha, faz inveja a própria rosa. No jardim deste universo, és a flor mais perfumosa. Se eu fosse um bom pintor, eu fazia uma pintura e depois da tela feita, colocava na moldura. Eu corria o mundo inteiro e até em Singapura pra mostrar a toda a gente a mais linda criatura. Quem quiser te conhecer, moreninha brasileira, que arranja um passaporte para cruzar a fronteira e depois então verá que lá na terra estrangeira não existe quem te ganhe, moreninha brasileira. Mas se acaso algum turista conquistar teu bem querer, ao me ver abandonado, como é que eu vou fazer? Eu desprezo, moreninha, eu não quero receber, pois sem ter o teu amor, como poderei viver? Coisa mais preciosa que meu coração deseja. Juro que tenho vontade de ir contigo pra igreja. E depois de nós casados, o Senhor que nos proteja. Nossa casinha no alto será um jardim em flor. Ali seremos felizes em nosso ninho de amor. E pra te acordar cedinho, eu serei teu trovador, cantando estes versinhos que eu fiz em teu louvor. Piá e Biazinho, de 1961, moreninha brasileira, antiga e bonita, modão, hein? Clube do Caipirão, você ouve e se emociona. Muito obrigado mais uma vez a você, companheiro, amigo, amante da cultura caipira, da tradição sertaneja, do cancioneiro brasileiro. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa de rádio. É uma satisfação imensa estar aqui junto com vocês, ouvindo estes grandes sucessos da nossa canção cabocla. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Tem uma outra moda muito antiga que nós encontramos aqui mexendo nos nossos arquivos musicais e nós encontramos esse áudio, chama Inauguração do Bonde. É um áudio de 78 rotações gravada pela dupla Alvarenga e Ranchinho. Isso no final dos anos 40. Vamos ouvir a Inauguração do Bonde com Alvarenga e Ranchinho. Eva Raiá! Viva o Bonde! Você não vai falar alguma coisa? Vou fazer uma falação, esse bonde merece, compadre. Esse bonde, minha gente, esse bonde, apesar de puxado a burro, último melhoramento do arraiar foi o melhoramento que eu andei a cavalo. Muito bem! O Zé Furquia e a Maria Papuda deram o bonde. Da minha família, minha gente, saíram os burros. Eu dei o bonde no arraiar, queria porque queria, e vivia atrelado na carroça dessa ideia. Muito bem! Porque o bonde, meus amigos, é o símbolo da inteligência, mesmo que seja de burro. Muito bem, acolhado. Entendi que... Eu dei o bonde e avancei, agora sim não vivo mais atropelado, e minha ideia recói. Um bonde no arraiar, minha gente, é extraordinário. Eu vou prevenir vocês. O bonde não para em parte nenhuma, porque o burro tem um queixo duro. E quero também avisar vocês que o dia que o burro adoecer, os passageiros que puxam o bonde... Não, senhor! Mão, mas fica livre de pagar as passagens. Muito bem, muito bem, muito bem. Ah, entendi que... O bonde só tem passagem de ida, porque às vezes o burro não quer voltar, e nós não podemos forçar ele. E quero prevenir também os moradores para não deixar cabra nem porco no meio da rua para a morte não incomodar os outros veículos. Por enquanto, nós só temos esse bonde, minha gente, que é para ninguém pegar o bonde errado. E quero avisar também o itinerário desse bonde, que é o seguinte que se segue, que eu vou falar agora. O bonde sai da Santa Casa e vai pro cemitério. Muito bem, muito bem. Tenho dito, minha gente. Maestro, sapeca aí qualquer coisa pra nós dançar, maestro. Alvarengue Ranchinho, os milionários do riso, no comecinho da carreira, inauguração do bonde, isso na capital paulista, hein, Zé? Que maravilha, quanta saudade, raridade, temos em áudio aqui no programa. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. Rápido, Luquinha, senão não dá tempo. Daqui a pouquinho tem Humor Caipira. Hoje o Humor Caipira é com o gauchinho Paulinho Micharia, já pra você, tá bom? É verdade. Porque agora tem o Tibagi Miltinho. É isso, companheiro velho Gervásio. Foi você que manda. Sinalizou o velho Gervásio na picape número 3. É ali que tá o sucesso. Outra vez, vamos ouvir com os Trovadores do Brasil. Eu estou tão sozinho, procurando um caminho, eu preciso encontrar. Outra vez, eu quebrei minha jura, e amei com loucura, hoje estou a chorar. Eu, tão arrependido, por ser iludido, mais uma vez. Eu já tinha esquecido este amor antigo, mas você me fez acreditar em fantasia. Sorri tão cheio de alegria, pensar que você me queria, eu acreditei. Outra vez eu abraço a saudade, sem felicidade, quanta solidão. Outra vez eu perdi a jogada, você deu goleada no meu coração. Acreditar em fantasia, alegria, pensar que você me queria, eu acreditei. Outra vez eu abraço a saudade, sem felicidade, quanta solidão. Outra vez eu perdi a jogada, você deu goleada no meu coração. Tibagi e Miltinho, os Trovadores do Brasil. Outra vez, grande sucesso pra você aqui no Clube do Caipirão. Clube do Caipirão, é tradição caipira. De Entre os grandes clássicos da nossa canção cabocla, tem uma moda muito antiga gravada pelo Zé Carreiro e Carreirinho. Aliás, esta canção foi regravada por várias outras duplas, porque virou clássico. Teu nome tem 7 letras, roda aí! Quem tem seu amor distante, alegre não pode ser. Ninguém sabe que eu canto somente pra me esquecer. Morena, eu deito na cama, sonhando eu vejo você. Quando acordo eu fico triste, pensando o que hei de fazer. Na distância que separa de você, meu bem querer. Teus olhos são verdes claros, iluminam meu viver. Tem o brilho das estrelas na hora de escurecer. Morena, cor de canela, é a razão do meu sofrer. As ondas do teu cabelo, com o vento pega a tremer. Como as ondas do oceano, onde eu queria morrer. Morena, teu lindo nome, que eu não canso de escrever. A sua linda cartinha, eu leio e torno a reler. Teu nome tem 7 letras, cada letra tem um dizer. 7 lágrimas que eu choro, 7 dias padecer. É uma semana tão longa quando eu passo sem te ver. Morena, eu tenho esperança e o futuro há de dizer. Que ainda vou ser feliz bem juntinho de você. Numa casinha modesta, por entre as flores do ipê. Os dias serão mais lindos e a vida tem mais prazer. Nossas almas sempre unidas até na hora de morrer. Grande sucesso, hein, Zé? Os maiores violeiros do Brasil, Zé Carreiro e Carreirinho. Teu nome tem 7 letras, modão, hein, sou? Clube do Caipirão é tradição sertaneja. Mais um intervalinho e a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. A música que você gosta, toca aqui no Clube do Caipirão. Índia, seus cabelos nos ombros caindo. Negros como a noite que não tem luar. Clube do Caipirão. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Música. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É o Clube do Caipirão trazendo para você o melhor do cancioneiro rural, o melhor da música tradicional, porque sertanejo regional de qualidade é aqui no Clube do Caipirão. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. Vem chegando pra cantar bonito pra gente as gargantas de ouro do Brasil, Milionário e José Rico, que começaram no finalzinho dos anos 60. Caboclo Nato. Amigos, um zoom bem forte do Milionário e do Zé Rico. Caboclo, sou pacato, sou caipira, sou do mato, sou feliz e como sou. Ao meu sertão eu sou grato, desta terra eu sou nato, vivo bem aonde estou. Por aqui não tem assalto, quando o calor está alto, não precisa cão de alerta. Durmo com a porta aberta. Não há cidade que me faça mudar. A felicidade veio para ficar. Meu esporte, porque Deus me deu a sorte de viver neste lugar. Descanso, deito na rede e balanço, eu não me sinto sozinho. Solidão não me amola, meu amor traz a viola, canto com os passarinhos. Acordo com a alvorada, que faz a passarada anunciar o amanhecer. Me levanto na carreira, vou banhar na cachoeira, esperar o sol nascer. Não há cidade que me faça mudar. Deus me deu a sorte de viver neste lugar. Caça e pesca é meu esporte, porque Deus me deu a sorte de viver neste lugar. Caboclo Nato com as gargantas de ouro do Brasil, Milionário e José Rico. São mais de 40 anos de sucesso. É uma história fantástica, mexendo com os sentimentos e com o coração do povão apaixonado pela cultura que tem, né, Zé? É verdade. Milionário José Rico, grandes sucessos que nos faz recordar e nos deixar muita saudade. Você está ouvindo Clube do Caipirão. No jeito clássico, Cuitelinho. Thank you. as ondas se espalham. As garças da meia volta e senta na beira da praia. E o cuitelinho não gosta que o botão de rosa caia. Ai, quando eu vim da minha terra despedida parentalha, eu entrei no Mato Grosso, dei terras paraguaias. Lá tinha revolução, enfrentei forte batalha. Saudade corta como aço e na maia. O coração fica aflito, bate uma outra faia. E os olhos se enchem d'água e até a vista se atrapalha. Saudade corta como aço e navalha. O coração fica aflito, bate uma outra faia. Os olhos se enchem d'água e até a vista se atrapalha. Telinho, Pena Branca e Chavantinho abrilhantando o Clube do Caipirão. A qualidade da boa música sertaneja é só aqui no Clube do Caipirão. É, seu moço, o Clube do Caipirão é transmitido para todo o Brasil e o mundo pelas ondas do rádio, seja ela na tecnologia que for. Se você quer saber os horários, dias e as rádios que transmitem o programa, além desta que você ouve agora, entre no nosso portal clubedocaipirão.com.br. Lá tem todas as informações. Ok? Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Mais moda no jeito, sinalizou o companheiro Zé Luquinha na picape número 1. Do lado do seu lado direito tem o computador. É verdade. Vamos ouvir Navalha na Carne, Pagodão Bonito com Tião Carreiro e Pardinho. É muita navalha na minha carne, é muita espada pra me furar. Muitas lambadas nas minhas costas, é muita gente pra me suar. É muita pedra no meu caminho, é muito espinho pra eu pisar. É muita paixão e muito desprezo, não há coração que possa aguentar. Muito calo na minha mão, é muita enxada pra eu puxar. É muita fera me atacando, é muita cobra pra me ficar. É muito bicho de paletó, estão de tocaia pra me pegar. A maldade é grande, Deus é maior, abre caminho pra eu passar. muita serra pra eu subir, é muita água pra me afogar, muito martelo pra mim bater, muito serrote pra me encerrar. É muita luta pra eu sozinho, é muita conta pra eu pagar. É muito zap em cima de um ás, mas a terra treme quando eu trocar. É muita salmoura pra eu beber, é muita fogueira pra me queimar, é muita arma me apontando, é uma grande guerra pra me matar, é muita corda no meu pescoço, é muita gente pra me enforcar. Por aí tem gente que quer meu tombo, mas Deus é grande e não vai deixar. De 1982, Navalha na Carne, Pagodão com os mestres Tião Carreiro e Pardinho. A volta da dupla, que já fazia um bom tempo que estavam separados, né? Grandes Tião Carreiro e Pardinho, quanta saudade, companheiro! Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Aqui a música não para, vamos ouvir de 1977, Rio de Ouro com Vieira e Vieirinha. Quando eu vim da minha terra, eu passei no Rio do Ouro, marraco, pita, cabelo louro, bonita assim me faz desaforo. Vinda minha terra, eu passei no Rio da Prata, marraco, fita, minha mulata, bonita assim que você me mata. Passa morena, passa, debaixo da verde rama. Oi, passa morena, passa, debaixo da verde rama. Quando passa dá um suspiro, quando suspira me chama. Vida triste é de quem ama. Os Catireiros Vieira e Vieirinha cantando bonito aqui no Clube do Caipirão, Rio de Ouro de 1977. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. Vamos que vamos, a Juju tá sinalizando ali alguma coisa. Calma aí, Juju, não apavora não. Vamos ouvir Roceira, viu, Juju? Vamos ouvir, Juju, vamos ouvir, senão você vai pra roça, hein, Juju? É, vamos ouvir com as Irmãs Celestes. Brasil. você me castigue me chamando de caipira. Mas é muita gente chique que me veia até suspira. Pode haver quem me castigue me chamando de caipira. Mas é muita gente chique que me veia até suspira. E dizem que sou levada porque gosto de brincar. É que estou entusiasmada e assim vivo a cantar, e assim vivo a cantar, e assim vivo a cantar. Roceira, dando aquela força, né, Zé? Pro homem do campo, pra mulher produtora, grandes irmãs celestes, muito sucesso, quanta saudade! As raridades da música caipira, você só ouve aqui, no Clube do Caipirão. A Juju sinaliza que é hora do intervalo, é um coicinho só que a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão, com Luiz Henrique Pelícia. Bom, nós vamos pro intervalo, é rapidinho mesmo e a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Problemas com a família, falta de apoio, tristeza. É fácil encontrar um motivo para entrar no mundo das drogas. Difícil é sair dele. O barato do crack acaba sendo para você o que o alçapão é para o pássaro. Uma prisão. Escolha viver sem drogas. Escolha viver. Clube do Caipirão.com.br. Mente Indie, estás no lugar certo. Mente Indie, de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, com 60 minutos de duração, aqui na tua Antena Best. Alinhas? De segunda a sexta, entre as 2 e as 3 e meia da manhã, na Antena Best. De segunda a sexta, a Antena Best proporciona aos nossos ouvintes um momento para relaxar o corpo e a mente. Serenamente, um espaço radiofónico que vai ao ar das 3 e meia às 5 da manhã, na Antena Best, com sons da natureza e música para relaxar. Serenamente, segunda a sexta, das 3h30 às 5 horas, na Antena Best. Expert em Dance Music? Sentes que já nada te surpreende? Então escuta! The Mix. Mixagens do DJ Marcelo Domingues e outras sonoridades todas as quintas-feiras às 7 da manhã na Antena Best. DJ Marcelo Domingues. The Mix. Depois de uma noite inteira a bombar, continuamos a 100% na Antena Best. 100% Club. Mixagens de DJ Prodígio. 100% Club. Aos domingos, às 6 da manhã, na Antena Best. Antena Best é a primeira a dar-te as novidades. Ainda elas estão a sair da fornalha musical, já estão a tocar na tua estação. 14 em linha, é a altura em que ficas a saber o que andam a cantar os teus artistas favoritos. 14 em linha, de segunda a domingo, entre as 14 e as 15 horas, na Antena Best. Linhas? Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Meu compadre, companheiro, minha comadre e grande amiga, estamos aqui no Clube do Caipirão fazendo você matar saudades de um passado tão presente no coração de cada um de nós amantes da cultura caipira. Clube do Caipirão é tradição caipira. Agora chegou um dos momentos mais esperados do Clube do Caipirão. É hora do humor caipira. Para o que você está fazendo, chegue mais próximo do rádio e vamos rir juntos com o gauchinho Paulinho Micharia. Agora, no Clube do Caipirão, humor caipira. A alegria está de volta. É com prazer que eu apresento a vocês a revelação humorística do sul do Brasil. Humor para toda a família, com Paulinho Micharia. Muito obrigado, Jorge Bartira. Muito obrigado. E tô aí feliz da vida, viajando bastante e ando mais apertado que São Jorge na minguante, né, tia? Mas não desanimo. Ando mais perdido que cebola em salada de fruta, mas não podemos deixar por pouco. Viajando por esse Brasil lá fora, mais solito que João de Barro viúvo, mas mesmo assim, prefiro cantar desafinado do que andar chorando afinadinho, né, tia? Prefiro falar o português todo errado do que o inglês bem certinho, né, meu? Eita, o meu Brasil velho, gente. Cada vez tá melhor, não é? No Brasil tem imposto fugindo pelo ladrão e ladrão fugindo com o nosso imposto também. Nunca morto, não é? Dizem por aí que trabalhar não mata ninguém. Mas não sou eu que eu vou andar experimentando, não é? Esses dias eu fui dar uma viajada, falei pra minha sogra: sogra velha, tô pensando em dar uma viajada. E ela me disse: tu vai pra onde, Nanico? À vontade. Eu vou pra São Paulo, quero ser mundiado. E ela me disse: te cuida, baixinho, te cuida, porque lá em São Paulo um homem é assaltado a cada 15 minutos. E eu falei: credo, mas que homem azarado, tchê. Um homem desse não dá pra gente andar junto, né? Agora, imagina vocês, primeira vez que me fui solito pra aquelas bandas lá. Chega em São Paulo no aeroporto, desci do ônibus. Tirei minhas malas do trem. Eita, que eu tô mais atrapalhado que a alpargata de bêbado aqui, né? Cheguei de a pé na rodoviária em São Paulo. Não é por eu estar aqui na minha presença, mas eu tava bonito. Eu tava de bombacha branca, bota branca, camisa branca, lenço branco, chapéu branco. Era eu e uma pombagira dos pampas, né? Parecia uma parteira de campanha. Ninguém notava que eu era gaúcho. Eu tava discreto, eu tava básico. Agora imagino vocês, eu lá em São Paulo, desse tamanho, todo de branco e chapéu branco, parecia um cogumelo caminhando. De repente, cruzou por mim uma paulista, horrível de bonita, daquelas enlejadas de linda, e eu pensei: vou enticar, vou dar uma enticadinha. Olhei no grão dos olhos dela, vi que ela tava de crachá. O crachá dela parecia um outdoor, dadas as proporções do tamanho dela e o bicho dependurado. Tava escrito: Doutora Filomena. Digo: opa, já tem um pé assim, vou indicar. E gritei pra ela: ô, vontade que eu tinha de sofrer um acidente leve agora, tchê. Leve, de raspão. Mali, mali, leve. Só pra moda ir pro hospital pra essa doutora bonita cuidar de mim. E ela falou: vai ter que ser um acidente grave, eu sou ginecologista. Toma, bobaia. Bem feito. Quem mandou indicar? Eu pensei: aqui em São Paulo minhas conversas não deu pé. Vou me embora pra Minas Gerais. Eu adoro Minas Gerais também, não é? Eu digo: como é que eu faço pra comprar o ingresso do ônibus agora? Eu vou observar os outros, ué. O que os outros fizeram, eu repito igual. Não tem frescura. Me parei naquela fila. O rapaz da minha frente gritou pra moça: Eu quero uma passagem para Aparecida. Ida. E eu pensei, ué, tem que dar eco, é? Vou ecar também. E já me atraquei. Eu quero uma passagem para Belo Horizonte. Ontem. Essa coisa que acontece quando a gente anda sozinho por um mundo, né? Bueno, peguei o ingresso do ônibus. Cheguei na rodoviária, assim, tava o banco da rodoviária. Um baiano deitado no banco. Eu adoro os baianos, até mesmo porque foi lá que descobriram o Brasil. E como tem gaúcho na Bahia. Isso que quando descobriram, gritaram terra à vista. Se eles gritassem terra a prazo, até eu tava lá. Que é um lugar louco de bonito. E eu adoro os baianos, porque os baianos vivem numa pressa. Os baianos vivem num estresse. Eu tenho um amigo meu baiano, se tu mandar ele subir numa árvore, ele deita na semente e espera crescer. É. Já correu corrida com ele mesmo e chegou em segundo, já uma arvada. Isso é tudo brincadeirinho, não é? Aí tava aquele baiano deitado no banco da rodoviária em São Paulo, um balde d'água no chão, um caniço na mão, pescando dentro do balde. Imagina a cena. Qualquer um que cruzasse por ali olhava e fingia que não via, não é? Mas nunca farta um abostado da ideia pra cruzar e se invocar. E fui eu. Ele deitado no banco, um caniço, um balde d'água no chão, pescando dentro do caniço. E eu gritei pra ele, tá pescando o que aí, rapaz? E ele me disse, tô pescando otário. Era senha pra mim seguir meu rumo, mas eu quis insistir. Que, já pescou algum? E ele me disse, tu foi o primeiro, gaúcho. Garrei quatro nojo dele. Humor caipira. Paulinho Bicharia, no humor caipira do Clube do Caipirão. Ê, Paulinho. Paulinho Bicharia que tá gravando agora um filme, né, Zé? Um filme bem humorístico, bacana, lá no Rio Grande do Sul. Em breve, mais um sucesso para o cinema nacional. Vamos aguardar, grande Paulinho Bicharia. Acesse o nosso portal clubedocaipirão.com.br, o melhor da cultura sertaneja da internet. Caminhos do Mundo é o nome da canção. É isso, Luquinha. Vamos ouvir com Industrial e Fazendeiro. Andei nos caminhos do mundo, sem poder encontrar a verdade. Fui um pobre andarilho, nos caminhos da saudade. Fui de costa para o mundo, e de frente para milhões de vezes e ninguém me socorreu. Já fui sombra que o mundo de vergonha me escondeu. Mas venci esta conquista. Hoje sou o que sonhei. Industrial e Fazendeiro, Caminhos do Mundo, modão aqui no nosso programa. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. Siga a gente no Twitter, @ClubeDoCaipirão, no Facebook e Orkut, Clube do Caipirão, no MSN, clubedocaipirão@hotmail.com, blog clubedocaipirão.blogspot.com. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Tem uma moda muito antiga chamada Paraná do Norte. Essa canção foi gravada por vários intérpretes. Um deles foi Flor da Serra e Santiago, que a gente recorda agora. Filho do norte do meu Paraná, nascido e criado lá em Cambará. Lugar de riqueza, miséria não há. Quem quiser dinheiro é só trabalhar. O paranaense do sul ou do norte é bem decidido, é rijo, é forte. Enfrenta o perigo zombando da morte, cortando madeira, fazendo transporte. Cornélio Procópio também tem fartura, sua terra vermelha tem agricultura. Seu povo feliz tem muita cultura, tem cada morena que é só formosura. Esta região não muito distante tem outra cidade, futuro gigante. Sua terra se vende a peso de diamante, seu nome é da história, linda bandeirante. Chegam boiadeiros com gado de corte, gado leiteiro, fazendo negócios muito rendoso, levando a goiaca cheia de dinheiro. Essa terra é boa, não é por falar, só não acredita quem não foi por lá. Aqui tão distante vivo a recordar das noites de lua lá de Maringá. Capital do Norte, dizem que é Londrina. Eu relembro Santo Antônio da Platina. Em Jacarecinho tem cada menina que tem o valor da libra esterlina. Cantei em Cambé, Mandaguari, lá em Arapongas eu me diverti. Paraná do Norte, terra em que nasci, fiz minha homenagem, vou me despedir. Flor da Serra e Santiago, Paraná do Norte, grande clássico de nossa canção. Clube do Caipirão, é a nossa história resumida em músicas. O grande embaixador da canção cabocla, o Raul Torres, vem chegando para cantar aqui no Clube do Caipirão através do disco, é junto com seu sobrinho Serrinha. Grande antenor Serra, o Serrinha, que nasceu em 1917 e morreu em 1978. Ele cantava em Botucatu, antes do seu tio Raul Torres o levar para São Paulo. Ele fez parte de várias duplas e compôs grandes sucessos. O maior deles, Chitãozinho e Chororó, junto com Atos Campos. Isso em 1947. A gravação que a gente vai ouvir agora é de Raul Torres e Serrinha, tio e sobrinho, cantando um outro grande sucesso da nossa canção, música do folclore popular, Festança do Tietê, de 1939. Na festa que eu fui passou o rio Tietê. Fui chamado lá pra um cateretê. Eu já fui chegando no escurecer. Já me deram pinga pra mim beber, tava sem ferver. Quando eu lá cheguei já veio o festeiro. aqui tá seu Torres que é violeiro. E veio o Serrinha, meu companheiro, pra dançar catira lá no terreiro, viola e pandeiro. Logo perguntaram da onde eu vim. Peguei na viola e cantei assim: minha cantoria não tem mais fim. Festa com bebida é sempre pra mim, eu vim de Mugim. Eu fui bem vestido de colarinho, fui de terno branco bem gomadinho, cabelo cortado bem penteadinho. As moças falavam esses dois mocinhos, ai tão bonitinho. Tinha muitas veias e muitas mocinhas, tinha moça magra e moça gordinha. Eu fiquei gostando, foi da Ritinha. Cabelo cacheado tão bonitinho, era uma gracinha. Bebi muita pinga e fiquei mamado. Eu caí no chão e fiquei deitado. Pra mim ir pra casa eu fui carregado. Fui de braço dado com dois soldados e muito obrigado. Festança do Tietê de 1939 com Raul Torres e Serrinha. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. Em 1961, a dupla formada por Nenete Dorinho, que tinha o Nardelli no acordeão e juntos formavam o trio de ouro do rádio, gravaram Felicidade. Essa canção a gente recorda agora. Logo percebi que tinha encontrado quem devia ser para toda a vida meu bem amado. Eu me aproximei e cumprimentei com muitos agrados. Para mim sorriu e me consentiu ser seu namorado. Senti reviver o amor florescer ali a seu lado. Nem acreditei, quase duvidei que fosse verdade. Só não apertei, saudade os beijei, eu quase chorei de felicidade. O meu coração cheio de paixão não quis esperar. Nós dois combinamos e fizemos plano para noivar. E por segurança, o pai de aliança eu fui comprar. E com alegria marcamos o dia pra se casar. E no dia 1º de fevereiro, em frente ao altar, com meu coração cheio de emoção, com ela eu casei. Este idade branca estava no encanto, ela me beijou, também me beijei. Com minha querida uma nova vida eu abracei. Na realidade a felicidade eu encontrei. Um pequeno lar junto de um pomar pra nós dois formei. É um ninho de amor com uma linda flor que eu tanto sonhei. Eu sou bem feliz, tudo quanto eu quis a vida ganhei. A minha princesa, maior riqueza, maior bondade. O amor sincero é um raio de luz que a gente conduz pra felicidade. Felicidade com Nenete, Dorinho e Nardelli no acordeão, o trio de ouro do rádio cantando bonito, abrilhantando mais uma edição do nosso programa. Clube do Caipirão, é a nossa história resumida em músicas. Mais um intervalinho e a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. O que toca você, toca no Clube do Caipirão. Em 1953, às 5 da tarde de um dia qualquer, deixei minha terra em busca de sonhos, mas não por despeito de alguma mulher. Clube do Caipirão. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É o Clube do Caipirão trazendo para você o melhor do cancioneiro rural, o melhor da música tradicional, porque sertanejo regional de qualidade é aqui no Clube do Caipirão. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. O Sérgio Reis vai cantar pra gente uma canção muito antiga. Foi gravada por várias duplas também. A gravação do Sérgio é de 1976. Pretinho Aleijado. Saí de rancharia, na praça de Três Lagoas, cheguei ao morrer do dia, o sino de uma igrejinha, numa estranha melodia, anunciava tristemente a hora da Ave Maria. Eu entrei igreja dentro, pra fazer minha oração, assisti um quadro triste, que cortou meu coração. Um pretinho aleijado, somente com uma das mãos, puxava a corda do sino, cantando triste canção. Ah, ah. Aquela alma feliz era um espelho a muita gente, e tendo tudo no mundo, da vida vivi descrente. O meu negro coração transformou-se de repente, ao terminar minha prece, era um homem diferente. No outro dia, com a boiada, saí de madrugadinha, muitas léguas de distância, esta notícia me vinha. Um malvado desordeiro assaltou a igrejinha e matou aleijadinho pra roubar tudo que tinha. Ai, ai. O sino de Três Lagoas vivia silenciado, e eu com meu parabelo andava atrás do malvado. Voltando nessa cidade, vi o povo assustado. Diz que o sino à meia-noite sozinho tinha tocado. Quando entrei na igrejinha, uma voz pra mim falou: jogue fora esta arma, não se torne um pecador. Tirar vida de um cristão compete ao nosso Senhor. Conhece a voz do pretinho, o meu ano se acabou. Ai, ai. Pretinho Aleijado de 1976 com o grandalhão Sérgio Reis. Clube do Caipirão é tradição caipira. Você que ligou o rádio agora, você está acompanhando o Clube do Caipirão, um dos maiores programas sertanejos raiz do rádio para todo o Brasil, em defesa da nossa cultura caipira, da nossa moda sertaneja tradicional. Vamos ouvir agora a dupla JC e Toninho, dupla nova de Ribeirão Preto, dupla do nosso amigo José Carlos Oliveira, grande sucesso em todo o Brasil, Arado Velho. Vamos ouvir! Passeando pelas ruas da cidade, no bairro nobre do lugar onde eu nasci, no jardim de uma mansão vi um arado. Parei meu carro e na hora estremeci. Pensei comigo, esse arado já foi meu, e pelo cabo foi que eu reconheci. Cabo torto, já lasqueado e quebrado, está do jeito que na roça eu te deixei. Foi no soco na raiz da perobeira, no solavanco foi aí que eu te quebrei. Você saiu com os danos materiais, infelizmente eu aí me machuquei. Roçado eu fui levado para casa, e muito ruim, muito mal então passei. Minha sorte foi o dito benzedor, como veio em minha casa eu nem sei. Foi me benzendo com nozinhos do barbante, e foi assim que mais tarde eu melhorei. Que puxava o arado foram achados bem distantes nos confins. Arado velho, estou te olhando emocionado, sinto seu bico cavucar dentro de mim. Mas o destino te deu por recompensa todo de branco enfeitando este jardim. Aqui deve revoar os colibris que fazem ninho ao redor desta mansão. São iguais os passarinhos do passado que te rodeavam nas galhadas do sertão. Arado velho que me faz sentir saudade, você mexeu no meu fraco coração. Arado Velho com JC e Toninho aqui no Clube do Caipirão. Clube do Caipirão, você ouve e se emociona. A gente tá rodando bastante moda antiga, né, Zé? Antiga, mas antiga mesmo, né? Não tá nem no fundo do baú, tá por baixo dele. É verdade. É, vamos ouvir agora a Turma Caipira de Cornélio Pires, A Moda da Revolução, com Cornélio Pires e Arlindo Santana. A gravação é de 1929. Uai, menino. Isso mesmo, 1929. Ixi. Faz parte dos discos da Turma Caipira de Cornélio Pires. É o 78 Rotações do Selo Vermelho. Ah, é? É o ano que começou a música sertaneja a ser gravada em disco com a Turma Caipira. Esta é uma das canções. Vamos ouvir. De São Paulo para Minas não foi vão, pela notícia que corre o revoltoso tem razão. Mas ele te receba essa nossa situação. O remorso do ganhar eu colhei solo no chão. Quando cheguei de São Paulo, que cortou meu coração, eu vi a bandeira de guerra lá na torre da estação. Encontrava gente morto pro meio do quarteirão. Dava pena e dava dó, mas era só da judiação. Na hora que nós seguimos batalhão, caímos por baixo de bala, ai, sem ter aliviação. E sem ser aventado, sem a levantar do chão. Essa bala que passava, roncava, que nem trovão. Os olhos se arrepiam, olha pro centro do sertão. Potiguar acompanhou as pra fazer a traição. E nós não matou um presente por poxeita por sua mão. Cansado por Potiguar e acabou com valentão. Ai, tinha 42 dias. Tirava noite e dia, cada tiro que ele dava é só dinheiro que caía. Esse homem calador trabalhava com quanto havia. O dinheiro por baiano, por jovem, não conseguia. Canção antiga, gravação precária, mas nós temos aqui em nossos arquivos de 1929, Cornélio Pires e Arlindo Santana. É a turma caipira de Cornélio Pires, a moda da revolução, uma das primeiras gravações da nossa canção cabocla. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Vamos que vamos, Luquinha, vamos que vamos. A Juju tá ali tomando tereré. Ô Juju, depois traz um golinho aqui pra nós. É verdade. Isso, faz favor. Enquanto a Juju ajeita um tereré, mais um agora vai passar pro Gervásio, hein? Aí eu manei dano. Ei, Juju, não? Não, não, beleza. Vamos ouvir Ronaldo Viola e João Carvalho, de 1998. Caboclinho Valente. Que pensava ser muito ladino, do filho de um caboclinho, foi padrinho na lei do divino. Caboclinho era peão valente, respeitado até por assassino. Sua esposa de corpo bem feito, boca grande, tornozelo fino. O vendeiro ia ver a comadre com desculpas de ver o menino. A paixão que sentia no peito, certo dia ele não suportou. Encontrando a comadre sozinha, o seu grande amor confessou. Para ter você uma noite, até a minha venda lhe dou. Antes de receber a resposta, caboclinho em casa chegou. A mulher chamou para almoçar, sorridente o vendeiro aceitou. Almoçando ela disse: compadre, resolvi dar a minha resposta, que jamais vou me arrepender, tenho certeza e faço aposta. Porém vou falar com meu marido, eu preciso saber se ele gosta. E se ele estiver de acordo, eu aceito a sua proposta. O vendeiro derrubou o prato, se engasgou, quase caiu de costas. Caboclinho gritou, diga logo, calmamente a mulher concluiu. O compadre quer trocar a venda pelo velho burrinho tizinho. O vendeiro falou, é verdade, no instante o negócio saiu. Caboclinho virou comerciante, com o tempo o comércio expandiu. E até hoje não sabe o motivo que o compadre da vila sumiu. Moda bonita, hein? Caboclinho Valente, de 1998, tá vendo, véi? Fica mexendo com as mulheres aí, ó. Ah, fica esperto, caboclo. Então... Fica esperto, né? Porque você é velho que não tem que levar uns pés do vidro, não. Eu me livro, não entendi. É... Você está ouvindo Clube do Caipirão. A Juju tá por aqui, ô Jurupango, olhinha aqui pra nós. Isso, tereré é bom demais, né? Isso, Juju, tereré é bom demais, né? Não tem hora, não tem dia, é de madrugada, de manhã, também é igual café. Café e tereré, uma combinação muito boa, né? É verdade. Os dois não deixam dormir, os dois têm a sua qualidade, é, Zé? É verdade. Isso, vamos apreciando um tereré aqui, ouvindo a Ciganinha com Silveira e Silveirinha. Eu sou cigano, eu levo a vida cantando, minha vida é viajar. Por onde eu passo com a cigana na garupa, vou gritando upa upa e paro pra descansar. Arma a barraca lá na beira da cascata, ergo a rede lá na mata e já começo a balançar. Ciganinha, vamos viver viajando. Oh, minha linda cigana, eu sei que tu ama esse valente cigano. Muitas coisas pra vender. Carrego ouro e um papagaio loiro. Fala muito e sabe ler. Vendendo tropa, trocando cavalo bom. Mas só esse coração pra ninguém posso vender. Ô ciganinha, você sempre lendo sorte. Vamos se arretirando, nós vamos andando até na hora da morte. Vida Cigana, Moda da Ciganinha, com Silveira e Silveirinha aqui no Clube do Caipirão. A qualidade da boa música sertaneja é só aqui no Clube do Caipirão. Fala, Zé. Ah, um intervalinho? Beleza, um intervalinho rapidinho, a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. clubedocaipirão.com.br. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão, transmitido pelas melhores e mais bem conceituadas emissoras de rádio do Brasil. Emissoras que acreditam em nosso projeto e hoje têm a credibilidade de defender os interesses do povo apaixonado pela cultura que tem, que é o nosso povão sertanejo. Clube do Caipirão é tradição caipira. Ei, ai, ai, o Gerbaz achou ali. Ele achou o disco tava quebrado, rapaz. Mas bem nessa moda, não chegou quebrado. É, deu pra recuperar, deu pra ajeitar. Vamos ouvir Cartão de Visita com Paiozinho, Zé Tapera e Toninho. Nesse mundo além, peço que se lembre desse desprezado, que ainda implora que me queira bem. Quando encontrares com a Rosalina, que deixou magoado esse peito meu, dê muita lembrança a esta linda China, do gaúcho triste que agora sou eu. Embora lá pro Livramento, longe desses pagos pra outro rincão, me deixou sozinho nesse sofrimento, remoendo as mágoas nessa solidão. Amudo no pingo e saio pras campinas, sem destino certo por este estradão. Sei que não encontro mais a Rosalina na porteira velha pra lá do garfão. Aborrecido, a voz do berrante já silenciou. Soluço no peito é um triste gemido, diz que ela foi embora e me desprezou. Cartãozinho amigo, leva essa tristeza desse peito triste que hoje emudeceu. Fui gaúcho guapo de tanta crueza e até as cantorias para mim morrer. Cartão de Visita, Paiozinho e Zé Tapera aqui no Clube do Caipirão. Raridade, hein? Quase que nós perdeu a moda. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. Daqui a pouquinho teremos o poema com o grande amigo locutor de rodeios Júlio César de Birigui, hein? É verdade. Daqui a pouquinho, o Bêbado Precipitado, beleza? Daqui a pouquinho, porque agora tem Jacó e Jacozinho de 1964, Menina Moça. Menina moça, não chores tanto.

As Gargantas de Ouro do Brasil, Milionário e José Rico, Nasci Pra Te Amar, fechando com chave de ouro a parte musical de mais uma edição do Clube do Caipirão. Clube do Caipirão. Bem, meus amigos, caminhamos para o final de mais um Clube do Caipirão. Agora, para o que você está fazendo, chegue mais próximo do rádio e vamos refletir juntos com o poema do nosso grande amigo locutor de rodeios de Birigui, interior de São Paulo, grande Júlio César, Bêbado Precipitado. Preste atenção. Você sabe o que fazer quando vem um amor a perder. Você será capaz de aguentar a dor do coração se a dor for a dor da traição. Nessa hora, você tem que ser muito forte para não fazer daquele amor o motivo da sua morte. Um dia desses, saí pelas ruas caminhar. Já estava perto do escurecer. Precisava de alguém para me desabafar, por causa de um amor que eu vinha perder. Por causa dela eu só tinha vontade de chorar, só pensava em morrer. Com uma garrafa, sentei em um banco de praça e comecei a beber. Lá também, encontrei um cidadão, sentindo as mesmas dores, as dores da traição. A sua história ele veio me dizer, olhando nessa garrafa, eu vejo todo o meu passado. Mas nela, eu não encontrei o que devia ter encontrado. Nem sequer pude ver o quanto estava errado. Moço, está vendo aquela igreja? Foi ali que me casei. Foi ali que amor eterno para ela eu jurei. Parece que estou vendo ainda ela com seu vestido branco na igreja entrar, no meio de tantas flores. Ela era a coisa mais linda que podia se encontrar. Foi ali que o padre nos disse: o que Deus une, o homem não separa. Mas será que Deus não ouviu o que o padre veio a falar? Ou será que sua bênção em outro casamento ele foi conceder? No dia do meu casamento, não pôde comparecer. Me lembro das trocas de aliança, aquilo era para nós um sinal de união. Mas olhando nessa garrafa, moço, lembro do meu triste final. Por causa da nossa separação, aqui nesse banco, moço, aqui mesmo, nesse banco que nós estamos sentados, até nele tem história da gente. Com ela aqui eu parei, aqui fiz juras de amor, de corpo e alma para ela me entreguei. Aqui nesse mesmo banco, moço, sobre ela alguém me alertou, mas eu não acreditei. Aqui nesse mesmo banco, fotos dela com outro homem eu tirei. Essas fotos estão guardadas na memória da mente e jamais esquecerei. Não, moço, eu não chorei, nem xinguei e muito menos a matei. Ali mesmo eu a desejei felicidade, sem um pingo de rancor. Foi assim que encarei essa triste realidade. Mas confesso que tive vontade de chorar. Eu poderia ter ido embora e com alguém me desabafar. Moço, eu fiz tudo errado. Está vendo o bar da esquina, moço? Ali com uma garrafa me sentei e ali me embriaguei. Parece que ainda estou vendo a mulher de um cidadão que vinha desrespeitar. O cidadão foi calmo comigo, pedindo para mim parar. Mas eu parti para a violência. Ele perdeu sua paciência. Ele não teve outra saída. Ou ele me matava, ou eu tirava a sua vida. Não, moço, não precisa se assustar. Eu só precisava me desabafar e no mesmo tempo te alertar. Um amor perdido, a gente pode superar. Às vezes fica uma ferida, mas se você estiver lúcido e consciente, você encontrará uma saída. Jogue essa garrafa, moço. Nela você só vai encontrar o mesmo que eu encontrei. E depois, não adianta chorar. No céu, você não conseguirá entrar, porque é só Deus que faz a nossa hora chegar. É por isso que eu estou neste banco sentado. Só se entra no céu, moço, quem é chamado. E eu simplesmente fui um bêbado precipitado. Clube do Caipirão. Bonita história, bonito poema, bonita interpretação do nosso grande amigo locutor de rodeios Júlio César.